Tom 3520, solo 35, solo 121, decima 1. 21, decima 1, obrigado. 3170, estabilizando, beleza. Tá, 3170, complete a aproximação, chame torre 11895. 2895, obrigado. Bom dia. Bom dia, Tan 3170. Confirme se chove na próxima externa. Estamos atravessando umas nuvens aqui, mas chuvisco, coisinha leve. Gente, último reporte, a última aeronave que aproximou, reportou avistando próximo de 800 pés. Sobre o campo não chove, pista molhada, reporte visual 3170. Gente, reporte visual 3170. Avistou 900 pés, tá? 3170. Então, 3170, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 10 mais. Gente, tá? 3170, autorizado pouso na pistão no zero. São 3170, solos 46, solo 121, decimal 1. Uma boa noite. Então, 3520, a linha decola, vento 230 graus, 08 nós. Zero, decola os 21, controle 120, decimal 8, bom dia. Controle 108, bom dia, para 3520. Controle Salvador, bom dia, para 3520. Passa 2000 pés para 190. Então, 3520, bom dia, contato com o radar, subir, manter a nível de voo 190, saída PUCA. 190 na saída PUCA, tá? 3520. 3520, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 173, a linha decola, vento 190 graus, 109.